Hey, o shopo no da bem yo, o sai ni so se da bem mi. Ah, da ti agrofo de da be biria de a chi na koto abem ye. We, we de ne ba ko je no. Ye o da bem yo, o da bem ma. We de o da bem yo, o da bem yo, o da bem yo. Ye o da bem yo, o da bem yo, o da bem yo. Da bem, da bem.